Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar então para a liturgia de próximo domingo, dia 29 de março. Conto já com a presença do seu padre António Loureiro. Que saúde, seu padre. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão do nosso programa. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Então é com muito gosto que estamos aqui de novo. Quando nos aproximamos da Semana Maior, da Semana Santa, começa com o Domingo de Ramos, pois um tempo liturgicamente muito importante, nos vai também ajudar a aprofundar no amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus. Este Domingo de Ramos, que é também sempre marcado por uma celebração diferente e que tem também um significado especial, não é? Sim, porque celebra-se a Paixão do Senhor. Portanto, há dois dias em que o Evangelho é longo, que é a narração da Paixão. No Domingo Ramos, um dos três evangelhos que chamam sinóticos, são mais ou menos parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, esses três evangelhos, segundo o dia ou o ano litúrgico, este ano é de Mateus. Depois, na Sexta-feira Santa, a Paixão segundo São João. Portanto, é uma semana importante. Depois temos também várias celebrações da Semana Santa, em que realmente se marca tradicionalmente como o centro da vida cristã. E o Domingo Ramos tem também esse outro momento da bênção do Ramos, também um momento interessante, não é? Quase como a coreografia daquilo que aconteceu com Jesus, que nós também repetimos. Portanto, é um momento festivo que antecede a Paixão. Portanto, ali é uma coisa um bocadinho dramática. A própria liturgia tem dois evangelhos. Na bênção do Ramos, um evangelho festivo, em que aclamam a Jesus como o Rei da Vida, Hosana, que vem em nome do Senhor, e logo a seguir o evangelho da Paixão, em que o condenam à morte. Portanto, é um dia assim muito especial. E ainda na situação em que nós estamos, em que eu estou sozinho, com tantas paróquias, portanto o calendário vai ser um bocadinho readaptado, já foi publicado, mas eu procurei benzer o Ramos em todas as paróquias, e depois teremos um ministro leigo, que fará celebrações nas paróquias onde eu não puder ir, mas independentemente do ministro, o importante é efetivamente celebrar a Cristo como o Senhor, aquele que vai dar a vida por nós, e também a alegria de podermos aclamar com festa. No Ramos depois também tem alguma tradição. Era isso que eu lhe queria perguntar, Sr. Padre, qual é que é o significado e a importância da benção dos Ramos? É o que eu dizia, no fundo representa aquilo que fizeram a Jesus, porque o Evangelho conta que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, as pessoas punham os mantos no chão, Jesus ia montado num jumento, um bocadinho como fazem os estudantes de Coimbra agora, põem as capas no chão, porque o Senhor era o mais importante, passava. Então foi uma aclamação que se fez a Cristo. E as pessoas com palmeiras e ramos aclamavam o Senhor. Então nós tentamos recordar isso. E depois abençoa o ramo, fica abençoado, fica benzido. Pronto, é também um sinal desta presença de Deus que está junto de nós. Até costumo depois guardar os ramos. Uhum. Liturgicamente, esses ramos guardam-se. E depois na Páscoa seguinte, ou melhor, na quarta-feira de cinza seguinte, utilizam-se as cinzas do Domingo de Ramos. Desse Ramos. Portanto, é para dizer que aquilo, que a vida está neste duplo movimento, tanto a alegria que aclama e depois a morte que se vive, é a mesma coisa, é a mesma matéria. No fundo, nós somos deste mundo e temos estas duas dimensões, tanto podemos dar glória a Deus como podemos viver a dimensão do pecado. Mas eu diria que o Domingo de Ramos é sobretudo uma manifestação de alegria, de esperança, de olhar para Cristo e poder aclamá-lo. Até costuma haver uma maior participação, não é? É, exatamente. As pessoas costumam participar mais, até por esta, depois desta tradição, ter o ramo em casa, que é um sinal de bênção de Deus. E é bom que assim seja, não é? Parece-me uma coisa bonita. Mas pronto, realmente fez-se esta tradição. No entanto, a solução mais importante, que depois já talvez não consideremos tanto, mas é o Domingo de Páscoa. E a mais importante de todas, Vigília Pascal. Porque na Vigília Pascal, que o Senhor ressuscitou, que é o princípio da Igreja, o princípio da vida nova. Portanto, essa é a celebração fundamental, a mais importante de todas as celebrações cristãs. É à noite onde se faziam também os batismos nos cristãos que se convertiam. Portanto, um momento que era muito importante. Depois nós teremos também a visita pascal, também outro momento muito curioso, muito típico de Portugal, em que de porta em porta se leva o anúncio da ressurreição. E que nós voltamos um pouquinho às origens, às primeiras. tradicionalmente era o padre que fazia a visita pascal, uhum. E as pessoas ficam muito coisas, tem que ser o padre a ir. Pronto, uma pessoa não pode ir a todo lado. Mas, curiosamente, a primeira pessoa a fazer o anúncio da ressurreição foi Maria Madalena, que era uma leiga. Ela foi dizer aos discípulos: Jesus ressuscitou. Então, este grito: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Portanto, isso aparece justamente até por um leigo que fez esse anúncio, e são os leigos também que irão fazer esse anúncio no domingo de Páscoa, não é? E há toda uma preparação, não é, seu padre? Ainda que não seja o seu padre a ir, portanto, estas equipas estão devidamente, sim, preparadas para fazer, para estarem imbuídos dessa missão, exatamente, não é verdade? E não é uma coisa assim, provavelmente espontânea, claro, ou extemporânea. As equipas são convidadas a participar na Eucaristia, ou da Vigília Pascal, ou do domingo de Páscoa, para receberem a bênção, para ir em nome da Igreja fazer esse anúncio. E depois também tem a parte material, que acaba também por ser importante, não é? Acaba por ser um momento em que também as pessoas podem dar a sua colaboração para o sustento da Igreja. Isto também é um momento importante, porque esta colaboração é para que a vida da Igreja possa existir. Às vezes, ah, então se eu pago a compra, depois já não pago o funeral ou o batismo. Mas não é, isso não é propriamente um pagamento. É mais é uma colaboração para que haja serviço religioso na comunidade. Uhum. Porque senão seria tudo muito difícil, não é? Uhum. Então fica também este convite para que as pessoas vivam não só o Domingo de Ramos, mas também a Páscoa, a visita pascal. E que abram as suas portas, não é? Abram as suas portas. E aliás, eu já vi muitas pessoas que me disseram que a Páscoa era o momento mais feliz da vida. Ou do ano, melhor dizendo, do ano. Porque era um momento em que, efetivamente, se abriam as portas. Abriam-se as portas. Havia até esta, ir de uma casa a casa, uma porta, portanto, seguir a Cristo ressuscitado, há ali um sentimento espiritual. Portanto, o próprio seu padre acha que esta é uma prática que se deve manter. Em tempos foi-se também já perdendo, sim, em algumas localidades. Eu, por exemplo, na minha localidade de origem, acabou por se perder. Pois, acaba por isso, porque se tinha que ser o padre a fazer, pois o padre não está, ou temos esta possibilidade de acolher o leigo, e as famílias também, porque as famílias têm que ver que o leigo também tem peso, ela representa, também vai em nome de Cristo, vai em nome da Igreja, portanto, valorizar os leigos, porque às vezes dizemos que o clero, os padres, são muito clericalistas, mas às vezes os leigos ainda são mais, que têm que ser, são mais papistas que o Papa, não é? Portanto, muito, então no fundo é também abrir esta realidade, porque o importante é que Cristo ressuscitou e que em Cristo há uma vida nova, há um amor novo. O amor venceu o mal foi vencido pelo bem, e nós somos chamados a acolher esse amor para depois podermos também depois viver a nossa vida imitando esse amor de Jesus e esse amor a todos, o perdão e a misericórdia que Jesus oferece, que é tão importante para todos. Muito bem, Sr. Padre, vamos aqui a um conjunto de considerações que nos traz, vamos tentar ser breves em cada uma delas. Primeiro, o Papa Leão XIV faz um apelo veemente à paz. É verdade. Nesta confusão toda, eu fui a voz mais esclarecida que vi capaz de falar contra a guerra. Eu não vi a ONU a fazer nada, ou porque é impossível, ou não é incapacitada, mas vi tudo muito calado, tudo muito submisso ante uma situação de guerra que, pronto, que acho que é uma coisa, parece que é assim, um improviso, uma decisão, uma coisa sem medir as consequências. Agora estamos todos aflitos com as consequências, independentemente de alguma razão válida que possa haver. Mas o Papa dizia: a morte e a dor causadas por esta guerra são um escândalo para toda a família humana e um clamor a Deus. Portanto, é algo que não é admissível. Um escândalo. E nós vivemos isto como se fosse qualquer coisa, não é? Não podemos permanecer em silêncio perante o sofrimento de tantas pessoas vítimas indefesas destes conflitos. O que as fere, fere a humanidade no seu todo. Portanto, o Papa tem aqui uma visão universal e que me parece quase que uma voz também neutra, no sentido que, mas que afirma que é pelo diálogo, é pelo, que às vezes também é muito difícil, mas que esta maneira de que eu sou forte e tenho que te submeter porque és mais fraco que eu e tenho mais poder, isso não pode ser. É o que vemos no Irão, é o que vemos na Ucrânia, é o que vemos também em Cuba. Quer dizer, no fundo, é o mais forte. Voltámos ao tempo das conquistas, de Alexandre Magno, outras coisas assim, dos impérios. Portanto, eu diria que é bom que tenhamos uma voz também na Igreja que fala pela paz, com esta voz forte de denunciar aquilo que é a guerra e o conflito e o sofrimento que vem inerente a esta guerra. E valha-nos essa voz, não é, Sr. Padre? Exatamente. Sr. Padre, uma mulher já à frente da Igreja Anglicana, Sara Mulally, não sei se é assim, é a 106ª Arcebispa de Cantuária. É verdade. Pela primeira vez aparece como líder da Igreja Anglicana uma bispa, uma mulher, que assume a liderança da Igreja Anglicana. Pronto, podemos, uns gostam, acham que está muito bem, outros acham que é algo difícil. O Papa também esteve representado nesta celebração, mas é interessante, o Papa envia felicitações, mas assinala acrescidas dificuldades no diálogo ecuménico. Portanto, o Papa respeita, até foi o delegado do Papa orar com esta senhora, mas ao mesmo tempo diz, olha, mas isto aqui é mais um fosso que vai separar a Igreja Anglicana da Igreja Católica, porque é muito difícil reconhecer que uma mulher possa ser bispa. Quer dizer, porque Cristo não escolheu nenhuma mulher para bispo nem para apóstolo. Havia muitas mulheres que seguiam a Cristo. Portanto, Jesus é muito pró a mulher e a função da mulher. Agora falamos de Maria Madalena, a primeira a anunciar a Jesus. No entanto, não foi apóstolo, não foi ordenada, não foi bispo, não teve ministério ordenado. E depois, como reação, uma crise profunda na Igreja Anglicana. A comunhão anglicana mundial vai separar, ou já há uma segunda comunhão, porque não aceita esta situação, porque considera isto uma traição à fé. É algo novo. É uma invenção humana, é decisão humana, mas que não tem fundamento bíblico, nem na tradição. Portanto, não sei, vamos ver o que é que isto vai trazer. Portanto, poderão surgir daqui, ao decorrer daqui, algumas dificuldades, não é? Aliás, a Igreja Católica tem muitos padres e bispos da Igreja Anglicana que quiseram, por causa disto, da Igreja Católica, e tem havido muitos bispos e padres que vêm para a Igreja Católica, como depois da ordenação não é válida, são reordenados, e há vários padres até que tinham com a sua família que foram realmente consagrados padres e ministram na Igreja Católica, porque isto não é uma coisa superficial, tem algo a ver com a essência da Igreja, e por isso, pronto, temos aqui um problema que possivelmente acentuará divisões maiores entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. Traz-nos aqui uma notícia positiva, muitos batismos de adultos nesta Páscoa, particularmente na vizinha França. Exatamente, há mais de 20 mil cristãos que vão receber o batismo nesta Páscoa, que se tem feito uma preparação, portanto é um número significativo e algo traz novidade, e parece que muitos destes recém-convertidos vêm de mulheres, jovens e antigos ateus. Também é um fenómeno que tem a ver com o atrasar de não batizar as crianças, eventualmente. Mas há muitas pessoas que vinham quase que militantes ateus e que de repente se transformam. Ou jovens que vão à procura de um sentido para a vida e depois de repente descobrem que efetivamente a fé tem algo de importante a dizer. Outros talvez também atraídos pelo tradicionalismo litúrgico, quer dizer, pela forma litúrgica, por esta maneira de celebrar, quando a vida depois fica tudo sem nenhuma referência, quando a vida sem Deus perde muitas referências, e o Ocidente perdeu as referências todas, e então parece que é o material e o dinheiro e o triunfo pessoal o único que domina, e de repente aparecem aqui valores diferentes, e curiosamente muitos destes recém-batizados procuram uma vida consagrada, ou perguntam pela vida num mosteiro ou num convento, ou pela vida do sacerdócio, oferece o sacerdócio. E até depois há uma norma que diz que um recém-convertido não pode ir logo para o seminário, tem que esperar um tempo de amadurecimento, mas eventualmente, num momento de crise, estamos a ver também que efetivamente o Espírito Santo vai suscitando no coração das pessoas realmente este desejo de Deus, este desejo de fé, este desejo de verdade, este desejo de encontro com Cristo. Temos aí então a França com este sinal que é muito interessante e que também se vai alistando, em Espanha também, em Portugal também. Também vão acontecendo. Portanto, isto acaba por ser um homem à procura de Deus, e quando não encontra, fica órfão de Deus. Então, muitos que têm esta sensibilidade espiritual ou este desejo de algo mais do que imediatamente físico e material, depois vão à procura e vão encontrando. Acabam por encontrar. Sr. Padre, voltamos ao Papa Leão XIV, a propósito do sacerdócio ministerial. Exatamente, foi nesta quarta-feira, e talvez até por toda esta esta questão que se tem debatido de novo. E o Papa recorda o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, em que diz que o sacerdócio ministerial difere essencialmente e não só do grau do sacerdócio comum. Este foi um princípio muito claro no Concílio Vaticano II, que marca a diferença entre o leigo e o ministro ordenado. Ou seja, o sacerdócio, porque o Concílio Vaticano II vem dizer que todos somos sacerdotes. Todo cristão, todo batizado é sacerdote, profeta e rei. O sacerdote quer dizer que pode celebrar a relação com Deus, pode oferecer-se a Deus. E então todos nós somos sacerdotes, profetas e reis. Mas o sacerdote ministerial é diferente não só em quantidade, mas em essência. Ou seja, o ministro ordenado representa a Cristo sacramentalmente, o que o leigo já não é da mesma maneira. E por isso o sacerdócio ministerial é algo muito particular. É o sacerdócio ministerial que pode celebrar a Eucaristia, confessionar a Eucaristia ou dar outros sacramentos. E por isso a Igreja põe muita atenção no ministério ordenado, mas ao mesmo tempo que abre ao sacerdócio dos leigos, mas não misturando. Não é um que é um bocadinho mais que os outros. Diz, é essencialmente diferente. Quer dizer, tem outra ordem de princípio, aquilo que a Igreja depois vai chamar caráter sacramental. Pronto, e então diz o Papa, a hierarquia é de direito divino e não uma construção sociológica. Porque muitas vezes, efetivamente, há uma análise sociológica da Igreja, da hierarquia, do sacerdócio, do homem e da mulher. Sociologicamente são todos iguais. Então, porquê que há estas diferenças? Então, a gente às vezes vai pela casca, pelo que aparece, mas falta ir à profundidade das coisas, refletir mais. E então o Papa vem falar um bocadinho sobre essa importância do sacerdócio ministerial, ou seja, do sacramento da ordem, como base para a edificação da Igreja. Muito bem, Sr. Padre, também uma notícia que está a marcar a atualidade: o Comitê Olímpico Internacional declara que só mulheres podem competir nas provas femininas. Olha, penso que é uma boa notícia, sobretudo para a mulher, porque esta questão da ideologia de género, da cultura do wokismo, em que tudo é relativo, cada um pode escolher, eu sou aquilo que eu quero ser e não aquilo que eu sou, a questão da ideologia de género que contaminou por todo lado, ainda recentemente aí discussões, havia pessoas na televisão a falar coisas com ar de sábios que eu ficava assim um bocadinho surpreendido. Não, cientificamente está provado que é melhor que se a pessoa se sente homem e mulher, pois que muda, ou ao contrário, cientificamente está provado. O único cientificamente está provado, o único, é que biologicamente o homem tem os cromossomas XY e a mulher tem cromossomas XX. Isso é que é o cientificamente provado. Ou seja, então, os transgéneros, as pessoas que terão feito transições de géneros, não podem, estão afastados desta competição. O problema é que os cromossomas continuam os mesmos. Uhum. Biologicamente a pessoa continua a mesma. Hormonalmente modificou, mas profundamente, biologicamente, ou é homem ou é mulher. E então, isto realmente começou nos Estados Unidos. Eu diria que foi, no meu entendimento, algo bom que fez o Trump. Algo bom que teve com isto, que acabou com essa ideologia estranhíssima e desumanizante. E então foi reintroduzido. E agora, a nível geral, que o homem é homem e a mulher é mulher, biologicamente, segundo os seus cromossomas, que é o que é científico. O resto é tudo subjetivo. E então, o que acontecia era que homens que não eram capazes de competir com os homens e ganhar, mudavam para mulher e ganhavam as mulheres. Portanto, os vencedores das provas femininas eram homens, disfarçados de mulheres. E então veio esta norma, penso que muito a propósito. Portanto, é algo que aplaude, não é? Sim, que a mulher é mulher, que tem o corpo de mulher, que nasceu mulher, e essa é que é que pode competir nas provas femininas. Aquele que se apresenta como mulher, mas que é homem, não pode. E então parece que também, portanto, terão que fazer uma análise biológica do sexo, que é uma maneira muito simples, ou através de uma análise, ou até de análise. Saliva. Ou de saliva, uma coisa simples. E já se vê logo se é homem ou se é mulher. Ah, mas eu tenho peitos de mulher. Está bem, mas não és mulher. A aparência é, mas não és. Então é essa a prova. Portanto, eu diria que, pessoalmente, acho que é bom, porque nós vivemos num relativismo, o wokismo, esta tal corrente ideológica, quer destruir a sociedade, destruir aquilo que é a família, destruir a base da sociedade, para criar uma coisa nova, desconhecida. mas que é profundamente corrosiva depois da identidade e do bem da pessoa. Eu não sei porquê isto desenvolve-se, há grandes financiadores para estas correntes, que no fundo é dominar, destruindo para dominar. E pronto, então penso que isto levou aqui uma paragem significativa e penso que é bom. Havia várias histórias de concorrentes femininas que tinham que fazer desporto com concorrentes masculinos que se diziam mulheres, o que era uma situação absolutamente desigual, porque a biologia masculina e feminina realmente são diferentes, a força realmente é diferente, mas isso é por constituição, por natureza, é assim. Portanto, eu penso que é bom dar, reconhecer a igual dignidade do homem e da mulher, mas ao mesmo tempo respeitar as diferenças e as características próprias do homem e da mulher. Muito bem. Seu Padre, vamos agora então entrar na liturgia deste domingo. Já nos, há bocadinho já fizemos aqui uma pré-introdução, que é então o Domingo de Ramos, marcado por dois momentos. Sim, era o que dizíamos, portanto, é a bênção do Ramos. Normalmente até fazemos no exterior, num espaço exterior, e depois faço então essa procissão. É uma procissão, não é? Até à igreja, e depois na igreja temos a celebração da Eucaristia, ou a celebração do domingo, em que tem como centro o Evangelho da Paixão, que também é lido de um modo como que dramatizado, digamos assim, porque é um Evangelho muito longo, há duas... Em jeito de diálogo, exatamente, até, não é? Portanto, há três, normalmente três pessoas, uma faz de Cristo, outra faz de narrador e outra faz das diferentes personagens. É um texto muito longo, várias páginas. Mas é muito bonito. Sim, eu penso que é bonito. Depois há a fórmula breve e a fórmula longa. Ambas são longas, não é? Mas uma mais longa começa, é toda a paixão desde a traição de Jesus. A forma mais breve é desde quando Jesus já está ante Pilatos e já está aí a decidir-se a sua condenação. Portanto, eu penso que vale a pena escutar toda a leitura da paixão, porque ainda que longa, recorda-nos este mistério de Cristo, toda aquela história dramática e fundamental que vai conduzir à morte e que às vezes é até um bocadinho emocionante ou chocante, ou muitas vezes as pessoas acabam por chorar, porque realmente é, se eu entrar bem naquilo, é a condenação é uma injustiça, porque alguém que é bom, que está ali, que depois é maltratado e mantém a sua serenidade e mantém a sua frieza e o seu oferecimento pleno a Deus, não é? E o papel de Maria também, todo depois, esse Nossa nesse Senhora processo. Que acompanha com serenidade. Portanto, eu penso que meditar na paixão do Senhor é muito importante. E por isso também, tradicionalmente, este tema que nós não podemos ter assim muitas celebrações, porque também é um bocadinho difícil, mas fizeram-se as tradições da Semana Santa, das confrarias, das procissões. Então Espanha, isto aqui muito potenciou muito. Mas são momentos. E Braga também vive muito, não é? Semana Santa. Tudo. E Braga e outros lugares. Em todo o país. Até houve aqui uma polémica em Nazaré, porque havia uma destas procissões, um carro que ia passar, e houve ali um bocadinho. No fundo, o que é? É o centro, o mistério de Cristo que se oferece. Então há as procissões da Semana Santa, nós aqui teremos também uma procissão, que é a procissão do silêncio, em que queremos na terça-feira à noite, podemos também acompanhar Jesus e Maria neste drama da paixão e que vivem isso por amor, por oferecimento. É Jesus que se oferece a Deus, pensando na humanidade, para resgatar a humanidade do peso do pecado. Adão que pecou, Adão, quer dizer, a humanidade inteira, que se tornou agressivo, que mata, que destrói, que faz sofrer. E Cristo vem dizer: então, olha, eu assumo sobre mim esse peso para vos libertar, para dizer que, se quiseres, o mal está vencido. Opta pelo caminho do bem, que eu te dou de força. Vem comigo, podemos viver um amor novo. E é este desafio que, ano após ano, se renova e queremos também nós celebrar com muita esperança e com muita fé, porque o Senhor, efetivamente, é a causa da nossa verdadeira esperança. E o amor, o reino de Deus, há de triunfar no meio destas dificuldades todas. Não é um caminho assim, uma subida tranquila e contínua. Há muitas vicissitudes, muito para trás e para a frente e para trás, porque nós somos pecadores, até aqueles que a gente às vezes pensava, eu próprio pensava que era já, mas de repente a gente tem uma zanga, tem um problema, perdeu o controle, sei lá, ou pior ainda, opta mesmo por fazer caminhos desviados, porque a paixão o domina. Então, olha, é um momento, penso que todo participar faz-nos bem, faz-nos repensar a nossa própria vida e faz-nos experimentar este convite a abrir o coração à realidade da fé que é poderosa e que se manifesta na paixão e na cruz de Cristo. Já focámos-nos já aqui no Evangelho, Sr. Padre, mas podemos também olhar por breves instantes para a primeira leitura de Isaías, o servo de Javé, que retrata a paixão de Cristo. É verdade, Isaías, portanto, são textos feitos alguns séculos antes de Cristo, mas já fala de um servo que iria sofrer, que iria padecer, que tinha algumas características de resgate pelo povo. E então, nós entendemos que isso se aplica perfeitamente a Cristo. Por exemplo, este texto diz: apresentei as costas àqueles que me batiam, não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. E de repente a gente está a ver Cristo na paixão. Está a acontecer isto. Está a acontecer isto. Isto já estava dito muito anteriormente. Quer dizer que no desígnio de Deus é algo que nos surpreende. Como Deus, no seu desígnio, aceitou que o seu filho viesse ao mundo e passasse por este caminho do desprezo, do abandono, do sofrimento provocado pelos homens para resgatar os homens. É algo aí difícil, mas é isto, é a vida. E nós, é o que nós experimentamos. Quem quiser resgatar o mal do outro, de alguma maneira tem que o carregar, tem que o assumir. Porque quando eu não quero carregar o mal do outro, abandono e o outro fica sem solução. Então Cristo quis assumir este nosso mal para nos abrir uma porta. E na nossa vida experimentamos isso. Na família, se eu quero carregar o mal dos outros, abro uma porta de resgate, de superação. Se eu não quero, abandono a causa e fica aí a coisa, a relação quebrada e sem solução. Isto em qualquer. Alguém que está agradecido, que tem um problema. Se eu quero acompanhar e assumir e sofrer um pouquinho a dor do outro, pode ser que tenha solução. Se eu fecho a porta, eu não quero. O outro fica na mesma e eu fico no meu bem-estar ou no meu egoísmo. Mas Jesus não é assim. Jesus veio para entrar na dor do outro, assumir a dor do outro. E, portanto, convida-nos a fazer o mesmo. E quem quiser resgatar o sofrimento deste mundo terá que assumir em si mesmo o peso da dor do outro. E para o resgatar, para o salvar. Então, quando há uma falta de amor, se a rainha se põe a amar, pode superar essa crise. Se eu digo, ah não, eu não vou aqui meter-me. Eu escuto muitas vezes, não é? Ah, eu até perdoo, se me tirem perdão. Mas depois ninguém pede perdão. Portanto, ali ficou sem solução. E Jesus não. Jesus é, então eu vou à frente, abaixo-me, lavo os pés, perdoo gratuitamente porque quero perdoar, e aí abro a possibilidade da reconciliação. Este é que é o desafio. Portanto, eu diria que quem quiser seguir a Cristo, Cristo dá o primeiro passo oferecendo-se para carregar o peso do outro. Quando eu quiser carregar o peso do outro, estou a abrir uma porta de solução para aliviar os outros sofrimentos e até para resolver o meu próprio problema, porque também passa pela relação com o outro. Portanto, aqui é algo assim, penso que é bonito, mas quando eu me fecho ao outro, não estou a fazer o mesmo que Cristo. Cristo não se fechou. Cristo foi para a frente, sabendo que ia ser maltratado, como diz esta leitura, não é? Não escondeu a sua cara, não se ofereceu-se àqueles que o batiam para libertar aqueles que o batiam. Esse é que é o curioso, não é? Por amor àquilo que fazia mal. E esse é realmente o sentido da paixão do Senhor. Muito bem. Seu Padre, temos também a segunda leitura de Filipenses 2. Que diz: humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornou-se igual a nós, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se homem e depois obedecendo até à cruz. E por isso todo Deus o exaltou, para que ante Cristo todo o joelho se dobre. É o que diz a leitura, também muito bonita. É um hino antigo que foi recolhido no texto sagrado. Mas é este mesmo sentido: humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se porque se quis humilhar, porque quis assumir a debilidade humana para elevar o homem até ele. E por isso é um texto também importante, em que somos convidados a descobrir o que Jesus fez connosco, para ver se eu sou capaz de imitá-lo um pouquinho e, em algum gesto com alguma pessoa, também fazer algo parecido. Depois temos o Evangelho de São Mateus. E temos então aqui o texto da paixão, não é? Como dizia, a tal forma longa, a forma breve, mas é um texto grande em que podemos descobrir, efetivamente. Eu lembro-me quando era miúdo podemos sentar. Isto aqui é muito longo. Não é? Para quem não pudesse. Mas não, até está bem a pessoa estar ali um pouquinho a ouvir este longo texto. É bom que os leitores também possam pronunciar bem, não ter pressa, que às vezes é muito longa, queremos aprender. Não, vamos com calma, apreendendo todo aquele diálogo entre Jesus, aquele drama da sua paixão, de onde Jesus está sereno e nos quer oferecer um caminho novo. Pronto, a meia-dia também no domingo de Ramos, normalmente é muito mais curta, porque quase é ou escutar e depois sentar-se um bocadinho e fazer silêncio. Sim, porque todo o Evangelho já nos remete para aquela, toda aquela profundidade, não é? Exatamente, é bom sentar-se, estar um pouquinho em silêncio e dar-se conta, deixar-se envolver por esta atmosfera de onde é o amor de Jesus o que prevalece na relação com todos. Muito bem, seu padre, fica o desafio para que todos possam participar nestas celebrações. Eu devo dizer que acho que é uma celebração com grande importância e que também gosto, de estar presente. Seu padre, estamos a terminar. Traz-nos também um tema para fecharmos o programa de hoje. Pois olha, voltava ali aos franceses que têm tantas conversões nesta Páscoa, tanta gente que vai ser batizada. Isto tem a ver também com algum movimento litúrgico de novas comunidades que se foram fazendo. Portanto, quando há crise também, às vezes há núcleos de pessoas que querem viver as coisas com mais profundidade. Então a Fraternidade Monástica de Jerusalém, que é assim uma espécie de religiosos mais modernos, digamos assim, que em vez de viverem no convento, são capazes também de celebrarem a sua oração na cidade. E então vão às igrejas e celebram aí a sua liturgia. Eu já tive a oportunidade também de participar numa destas liturgias e acaba por ser o cântico, um cântico bonito, um estilo gregoriano, assim um bocadinho mais atualizado, mas sereno, tranquilo e que nos envolve numa atmosfera. Uma atmosfera espiritual e muito agradável. Então fica aqui um cântico desta Fraternidade Monástica de Jerusalém. Tu és Deus, tu és Deus Saint, fort imortal. Tu és o Deus Santo, o Deus Forte, o Deus Imortal. E pronto, é um momento assim tranquilo de música que nos ajuda também a elevar o espírito até Deus. Vamos então escutar. Então, com um certo deste tema que é bem mais alargado, Sr. Padre, ficamos por aqui no nosso programa de hoje das Palavras de Esperança. Pronto, então uma boa Semana Santa para todos os nossos ouvintes. Oxalá possamos também dedicar algum tempo ao nosso caminho espiritual. Dizer também que iremos ter confissões em todas as paróquias, que não, algumas não podemos ter. Já falámos da importância também, não é? Da participação. Iremos ter várias celebrações. Todas as paróquias irão ter algum momento de celebração litúrgica, que será anunciada no Domingo de Ramos. Então convidava que todos pudéssemos dedicar um tempo a Deus, digamos assim, nesta Semana Santa, na Páscoa. Fez tradição que a Páscoa é tempo de férias, de passear e de... Sim. De voltar um pouquinho. De arrumar até outras paragens, exatamente, não é? Mas também é tempo para o cristão de aprofundar na fé, de ir à procura deste amor de Deus, de olhar para Cristo e de gastar algum tempo com o Senhor, com certeza. depois há de experimentar a recompensa espiritual desse estar com Cristo, sobretudo neste tempo difícil. Os santos, das coisas que mais gostavam espiritualmente, mais recompensador, era meditar na paixão. Porque é aqui que o amor se torna mais explícito, mais total. E às vezes meditar na paixão, experimentando até a própria dor da paixão. Portanto, porque é algo importante. A gente às vezes passa por cima e depois não perde a oportunidade de aprofundar um pouquinho e de sintonizar interiormente, espiritualmente com Cristo. Então eu convidava que todos gastássemos algum tempo em alguma celebração, em alguma reflexão, em alguma procura de Deus nesta Semana Santa, para que também a paixão de Cristo nos ilumine e seja depois, se transforme em esperança, que experimentemos a manhã da ressurreição. Mas a ressurreição vem quando eu efetivamente também quis passar pelo caminho de Jesus, porque nós às vezes queremos a ressurreição, mas não queremos este caminho prévio, não é? Mas quem não passar pelo prévio também não consegue. Não, pois. Eu só quero colher o bem sem o esforço do caminho. Eu diria que é necessário o esforço do caminho para depois descobrir a alegria do prémio ou da recompensa ou da meta que se alcança. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença. Nós ficamos por aqui, boas celebrações também para si. Ficamos então por aqui no programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. FM Boa Nova.